Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 10 de junho, em segunda discussão, o projeto de lei 2631-A de 2013. Ele dispõe sobre a organização e funcionamento das cantinas escolares nas unidades subordinadas à Secretaria de Estado de Educação e à Fundação de Apoio à Escola Técnica. Pelo texto de autoria do deputado André Corrêa, do PSD, a ocupação desses espaços por particulares sempre se dará mediante licitação pública. A permissão de uso, no entanto, mediante remuneração ou imposição de encargos, tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, devendo o permissionário desocupar o espaço em 30 dias. Qualquer alteração societária, construção ou benfeitoria na área ocupada deverá ser comunicada à Secretaria ou à FAETEC. Ele também será obrigado a obter autorizações e licenças na esfera federal, estadual e municipal para o exercício da atividade. Em 33 artigos, o projeto aborda ainda a autorização de uso, remuneração, deveres e proibições, fiscalização, infrações e sanções, além de proibir o comércio de ambulantes no interior das unidades escolares. Reportagem Ronaldo Ribeiro.